Não tenho carro importado, não sou nenhuma estrela. Apenas me manifesto, sentado em uma cadeira de roda. Abro as portas, ouço o que digo. Quem usa terno e gravata pode ser inimigo. É convincente, estou verdadeiramente crente. Fico pensando se vou ser mais um sobrevivente. Porque na vida eu continuo de pistolas em punho. E nessa guerra, relutância, véi, é um absurdo, periferia. É assim, escapa-se por sorte. É a agonia da vida lutando contra a morte. Jovens sofridos nas esquinas a gente encontra. Senhoras de rosto abatido, tem de ponta a ponta. Vejo o senhor que às 5:30 vai pro seu trabalho. Homem honesto, eu boto fé, luta pro seu salário. Um povo mais que lutador que implora pro socorro. Vê na marmita combustível, arroz, feijão de novo. Final de mês o cara chora por não ter dinheiro na correria. Mete os ferros, vacilou, foi preso. Maneiras fáceis de cidade, bem nem sempre é bom. NCB entende enigma. Injustiçado por safados da alta sociedade. Desigualdade, minhas lágrimas são de verdade. Não me fascino com o poder de sua ambição. Porque eu sei que toda ação tem sua reação. E no reflexo, a vida embaça outra vida. E te confesso, Jesus a única saída. Na diferença se move o homem, o mundo, o poder. Dinheiro e jogo sujo. Altos parceiros na guerra mostrando que eu não estou só. Mandando os rappers positivo da expansão do setor. Conexão fatal correndo pelo certo, sem falsidade, expressando em forma de revolução a verdade. E aí, real? Qual é? Politicagem aqui também é paia. Não mudou nada como faz aí em Samambaia. Esse comício é pros otários engolir carvão quente. E os prefeitos paga pau, leva o resto da gente. Olho nos olhos, vejo deputado em compostura. Ele gosta de tirar, pobre não tem cultura. Eu sei que é foda, véi, foda o povo acreditar. E vê os pilantras pelas costas nos apunhalar. Devidamente, eu sou um homem sem valor algum. Em um caixão comum de gente eu posso ser mais um. A questão é essa mesmo, não é demagogia. É o que eles fazem aqui com os irmãos da periferia. Promete igualdade, respeito e educação. Caô de playboys mentirosos, donos da situação. Meu raciocínio evoluído, eu sou revolucionário. Não pago pau pra mídia, não sou controle pra otário. É minha mente que apressa o que foi dito na cruz. Se seu dinheiro cheira a treva, minha palavra é luz. É convincente, estou verdadeiramente crente. Na guerra pelo espaço, sou ato eloquente. Psicopata de terno, golpeão em quadrilha. Por causa dessas ambições, põe toda a família. São vítimas de sequestro, a violência não para. São encontrados com alto tiro de pistola na cara. É a colheita, ladrão, a causa é o dinheiro. Esse é o Brasil, não abate pistola, drogas e enterro. A verdade fere, aonde políticos e policiais acostumados com a corrupção. Efeito colateral desse sistema, meu irmão, que discrimina nossa ideia em forma de canção. Pelos meus atos eu sei que sou o responsável, mas na quebrada às vezes o erro é inevitável. Se vê aqui na quebrada os moleque novo morrendo, e o sistema finge que nada está acontecendo. Eu te pergunto, malandro, onde é que vamos chegar? Se pensou em dois caminhos, então vou revelar. Cadeia, caixão, é o prato predileto. Polícia mata e rouba e a farda obtém sucesso. Somos escravos de um sistema, estamos algemados pro rap nacional. Mas quatro mano aliado, de olhos alerta, percebemos tudo ao nosso redor. Quem canta rap pro sucesso vai de mal a pior. Tem a malícia no raciocínio, quanto estou condenado. Numa fração de segundo que encontre os culpados. Eu sou legado e faço parte desse tema. Mas quando estou armado, posso ser o problema. Mas a vontade do inimigo eu não faço não. Só querem ver o meu povo de escravo na prisão. É convincente, sou verdadeiramente crente. Não me conformo com o poder que exerce essa gente. Se a esperança e a força que emerge de você, cada palavra que disser tem um proceder. Malícia no raciocínio, microfone na mão. Ainda julgam dizendo que é som de ladrão. É o poder da palavra balando as fortes estruturas. Ainda servirá de exemplo às gerações futuras.